Chama, Filipão! Ai, bebê! Apaixonadinho, só casa, cinema, sorvete, sushi, açaí, e você nem aí. Fez meu coração de piseiro, só pisou em mim. E gata, ela chegou do nada, falou na minha cara, o amor acabou. Deixou seu bebê na calçada, largada as garrafas, ó como é que eu tô. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Bebendo, beijando, tocando terror. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Bebendo, beijando, tocando terror. Chama no piseiro, bebê. Pra tocar em todos os paredões do Brasil. Chama o Filipão. Apaixonadinho, só casa, cinema, sorvete, sushi, açaí, e você nem aí. Fiz meu coração de piseiro, só pisão em mim. E gata, ela chegou do nada, falou na minha cara, o amor acabou. Deixou seu bebê na calçada, largado as garrafas, ó como é que eu tô. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Seu bebê tá bem, amor. Bebendo, beijando, tocando.